Thank you. noches que pasé contigo me perdí. Na rosa dos ventos do mar sem fim, sonhos que sonhei de pérolas e cetim. Deixaste em mim. E quando canto, ó Deus do vento, em cada sétima onda é o teu encanto. Tua alma perfumada sopra a vela do barco, além do tempo, para longe, para perto. Lágrimas que escondi na roda da vida do amor sem fim. Sonhos que sonhei de pérolas e cetim. Eternos momentos que deixaste em mim. Sabe lá se chega ao pé. fogo. E eu gostava daquela ingenuidade que me lembrava com muita saudade os tempos em que o céu se abria só para mim. Mahatma Gandhi, e a vida era um pouco. Thank you.

escuridão a brilhar, os remos, vozes do mar, toda tão dolente e tanta gente que passa e repassa. No cais de Santo pelas montanhas, sinos de cristal. Dançai na sombra do dragão, brincai com mil borboletas, voai nas asas de Zen. Era um anjo e repousava no teu olhar, era uma lágrima a flutuar na outra face da lua. Eras tu. tu escondes a grande dor da minha morte. Irás de Londres para York, onde nasceste, dizes que eu nada que tu digas acredito. Contar àquele pobre rapazito que me deu tantas horas tão felizes, embora não saibas que morri, mesmo ele a quem eu tanto julguei amar, nada se importará, depois vai dar a notícia a essa estranha Cecília, que acreditava que eu seria grande. Vai dar a notícia a essa estrela.